O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Caros ouvintes, estamos dando início neste ano de 2013 na nossa programação, cheios de energia depois desse fim de ano de concentração e de estudos que tivemos na cidade de Cambuquira, no nosso centro, o Grande Hotel Trilogia, que é a sede da Associação Stop, Associação Kep e Pacheco, onde todos os nossos associados se reúnem e fazem mesmo um período de aprofundamento nos estudos filosóficos, teológicos, científicos, trilógicos, e que então trazem um grande benefício para os alunos das escolas que têm os cursos terapêuticos, para os nossos cursos de especialização, para os psicanalistas que atendem seus clientes aqui com o método kepiano de análise. E, evidentemente, a gente pode dizer que essas concentrações exercem até uma influência energética pelo mecanismo de ressonância ou procedimento de ressonância morfogenética. É um processo de captação e de transmissão de ideias, de conceitos, de vivências, de uma forma magnética entre os seres humanos. Isso é o que muitos santos fizeram, né, já desde o início da humanidade, essas pessoas que se concentram em orações, em meditação, procurando se ligar a Deus e trazer para a humanidade um pouco de benefício, de boas energias, uma energética divina para a humanidade. Esse trabalho de Kep tem a finalidade, antes de mais nada, não somente de ser uma psicoterapia, ou mais uma psicoterapia, ou mais uma física, ou mais uma tecnologia, ou mais uma medicina, ou mais um modelo econômico, mas de fazer um modelo social, econômico, científico, teológico, espiritual, de acordo com o ser divino, de acordo, portanto, com a essência do ser humano. Dr. Kep. Eu gostaria hoje de falar com a Marcinha. A Marcinha é dentista. Então, ela, na análise que ela fez anteriormente, ela falou muito sobre o flúor, né? Então, a gente gostaria de dizer que a questão do flúor é uma questão, no Brasil, muito ruim para o povo, porque pelas descobertas, né? O que que faz o flúor na colocação da água e o que acontece quando a pessoa bebe essa água que é fluoretada e começa a ficar assim meio abobalhado, né? Então, eu gostaria que a Marcinha desse umas ideias, porque os países, vários países europeus do primeiro mundo já proibiram o uso de flúor, porque é prejudicial para o ser humano. Inclusive, intelectualmente, as crianças que bebem essa água fluoretada, elas não têm mais tanta capacidade para raciocinar, para aprender na escola. O que que a Marcinha quer falar a Então, respeito disso? falar essa questão, né, que essa demência, assim, essa dormência que a gente observa hoje em dia, por exemplo, uma diminuição do QI, isso tudo é um risco que o flúor faz no cérebro da pessoa. Então, acho que existe até uma intenção, né, já de deixar as pessoas assim meio dementes, né? E, por exemplo, a gente nota atualmente que tem um monte de pessoas que têm problema de glândula tireoide, né? De cada três pessoas, acho que umas duas, a função da tireoide está reduzida. E é em Harvard, eles fizeram estudos e eles relacionaram isso com essa dose que é colocada de flúor na nossa água. essa quantidade de flúor já vai intoxicando o corpo de uma maneira crônica. E aí vai, esse é um dos efeitos. Outro é a osteoporose também, que a gente observa um aumento grande, é relacionado a isso. Então tem esse risco para os ossos, risco de câncer ósseo. Os pacientes que têm problemas renais, eles não conseguem eliminar todo o flúor do corpo e dá uma toxicidade aumentada. Então, inclusive nas pastas dentais, né? É. Todas têm flúor, com exceção de pouquíssimas. Quando você for comprar a sua pasta dental, escolha uma que não tenha flúor. Doutora Cláudia, a situação é tão grave para o planeta que até no ar que a gente respira tem parte de flúor que é evaporado. Em toda a água, na parte industrial, eles colocam em sais. Todos os alimentos que a gente ingere agora tem flúor. Tem flúor em tudo. Está uma intoxicação, uma poluição. Os animais estão com fluorose. Nas crianças, o que se observa? Que os dentes começam a ficar com manchas. E isso já tem em todas as crianças. Os trabalhos estão aí mostrando isso. Só que por causa dessa corrupção tão grande que existe, eles falam, ah, não, a gente pode ter um risco baixo de fluorose porque as crianças não vão ter cárie, coisa. É tudo mentira, está todo mundo cheio de cáries, não tem nada a ver com essa questão de flúor. Mas essa questão que eles usam o flúor é tida assim pelos industriais, né, que produzem. O flúor é feito de matéria de zinco, né? Então, sim. O flúor... É, sabe o que acontece? O Ortiz sabe. Sabe o que acontece? Eles fazem agrotóxicos nos Estados Unidos. E aí tem como resultado esse flúor. E aí eles vendem... Em vez de, eles teriam que fazer, gastar muito dinheiro para poder... Porque senão polui todo o ambiente. Tem casos assim de poluições no ambiente. Então eles teriam que... segurar esse flúor e é um lixo que sobra lixo dos agrotóxicos. É. Aí o que eles começaram com essas coisas de falar que diminuía a cárie? E eles vendem para todos, vendem nos Estados Unidos e nos países mais da América Latina. Na Europa não aceitam. Na Europa não, na Bélgica, claro. Tudo, nos então, países. Então, qual a desculpa que eles dão, né? Que o flúor vai evitar cáries, não é isso? É verdade. E é justamente o contrário. E é justamente ao contrário, porque tem pesquisas que mostram que, inclusive, o flúor, ele não deixa as proteínas do dente, o esmalte, ficar lisinho, formado direitinho como ele é. Ele fica com essas porosidades, que é a fluorose, e diminui a... Já foi feita alguma pesquisa com relação à fertilidade? Deve haver. Mas então, né, o flúor é só um elemento para lucro, né, das indústrias, porque eles colocam toneladas, pelo menos aqui em São Paulo, toneladas de flúor nas águas que o povo vai beber. Porque no Brasil, por lei, é obrigatório fluoretação de água. Absurdo. Lá em Cambuquira, eles saíram da lei. Graças a Deus, lá não fluoretam a água ainda. Graças a Deus. Agora vai falar o nosso jornalista, Ortiz de Camargo Neto. Então, na Suécia, foi um farmacologista, médico farmacologista lá da Suécia, ele falou que lá não entrou e acabou. Ele falou assim, aqui não entra, ele é prêmio Nobel de medicina. Ele falou assim, isso é uma medicação forçada, isso é contra a ética, você dá remédio para todos os seres humanos, velho, criança, mulher grávida, tudo, dá o mesmo remédio, é um remédio, e não é remédio, porque é um tóxico. Esse é um veneno, né? Um veneno. Olha, Dr. Kep, lá nos Estados Unidos, os agentes da agência de meio ambiente lá, não a agência, porque a agência nunca falou nada, mas eles fizeram um manifesto dizendo que o flúor é um dejeto industrial da fabricação de fertilizantes de fosfato e que causa um monte de problemas. E aqui, no guia de fluoretação das águas, que consta do site do Conselho de Odontologia, Federal de Odontologia, esse manual foi feito sob os auspícios do Ministério da Saúde do Brasil. Então eles falam o seguinte, que eles admitem lá, eles falam que o flúor usado na água do Brasil é um dejeto de fábrica de fertilizante. Está lá oficial, no site oficial. Quem quiser, entra lá e vê. Então por que que usa flúor aqui no Brasil, né? Então, por quê? Porque foi feita uma lei em 1950 e tal, e essa lei nunca foi mudada, tornando obrigatório o uso de flúor no país inteiro. Sabe que, inclusive, esse flúor que é usado aqui não é encontrado assim na natureza. É a pior espécie que existe, que é um sulfato de flúor. É a pior espécie que tem de flúor, de combinação. É a mais nociva. E o conselho aí de odontologia não sabe disso? Eles sabem. Oh. Olha, eu participei, Dr. Kepp, de um congresso sobre flúor, e que, em que os que defendem são 5 ou 6 odontólogos, que eles são de faculdades, da USP, de Unicamp e tal, são eles que formaram um lobby e defendem com unhas e dentes o uso do flúor para a sociedade brasileira. E tem médicos assim da saúde pública que entram nessa. E eu acho estranho isso. Como é que um profissional que ele entende assim de boca, né, assim de coisa, ele toma conta da saúde pública do Brasil inteiro? Recomendando um produto que vai intoxicar todo mundo. Mas a gente sabe bem como é que isso acontece. A própria Susan, que é americana, ela sabe como que as empresas multinacionais americanas conseguem que isso vire lei nos países do chamado terceiro mundo. O que que eles fazem? Bom, mas eu só queria falar, assim, porque isso me lembra que eles fazem com dejeto da indústria de petróleo também. Porque o Rockefeller, né, ele fazia parte da indústria do petróleo, que tem muitos dejetos. Então, o que que eles fizeram? Eles colocaram, inventaram remédios, produtos de beleza, por exemplo, petróleo, petroleto e essas coisas, para chumbo também. Então, isso já é jogo deles, né? Então, eles têm dejeitos, eles querem ter lucro de toda parte do porco. Então, aí vem o pessoal de lá, que são os vendedores, os representantes desses grupos, se aproximam desses lobbies, como tem aqui, desses grupos, oferecem uma comissão, que a gente já sabe muito bem a caixinha como funciona aqui, haja vista agora esse grande julgamento que nós presenciamos no fim do ano passado, Mensalão e companhia. Aqui no Brasil já é sabido que todas as pessoas recebem a tal da caixinha por fora. Então não é difícil de entender por que que essa indústria conseguiu colocar isso e mantém isso no Brasil, mesmo que os profissionais saibam que isso está adoecendo e matando a população. Porque, né, cada a indústria farmacêutica tem uma tropa de vendedores que eles sabem que para fazer os médicos receitar certos, e as dentistas também, e quem trabalha na área de vacas e tudo também. Então, eles sabem, e o vendedor recebe, se ele consegue convencer o médico para receitar. Aí eles fazem festas e viagens para presentes, assim, coisas incríveis para eles, carros. Eles fazem publicações chamadas de científicas. Isso. Mas são eles que pagam os cientistas para fazer esses dados e apresentam, olha, cientificamente comprovado tal, tal, tal, mas aquilo tudo foi fabricado. Doutora Cláudia, um adendo ao que a senhora disse. Um dos diretores lá do Conselho Federal de Odontologia foi indiciado recentemente por corrupção. Então, é uma coisa assim... Agora, sabe que os políticos lá do parlamento, eles tentam mudar a lei. Houve um projeto de um deputado que ele falou assim, isso é contra até a Constituição, fluoretar a água, né? Ele aventou esse assunto lá no Congresso. Nossa, veio o lobby da odontologia, massacrou o parlamentar, falou assim que ele não entende disso, que ele não sabe das estatísticas, que a OMS fala isso, que isso, que isso, que isso. Mas na Europa toda é proibido. Mesma coisa com as vacinas, com a medicação para AIDS, com a indústria do câncer, os transgênicos. As vacinas para os recém-nascidos, isso, né? Mas, ô Marcinha, É só a questão do flúor que é perigosa e a questão dos implantes, do clareamento dos dentes. É verdade. Olha, clareamento atualmente, isso é uma coisa que veio muito dos Estados Unidos, Dr. Kef, para cá, dos dentes ficarem assim, super brancos, né? Como o senhor sempre fala, dentes de caveira, né? É. E o produto é altamente cancerígeno, esse produto que é usado para clareamento. Então, as incidências de câncer bucal, inclusive em jovens, aumentou muito por causa de todas essas esses produtos são usados. E esse lobby aí dos implantes também, que dão lucros, né, para as farmacêuticas, tudo, prejudicam, né, as pessoas. A odontologia está bem invertida mesmo. Bem... Doutor Kep, eu também queria falar da corrupção da mídia. Porque os jornalistas não sabem disso. Tantos estudos feitos sobre vacina, sobre agrotóxico, sobre flúor, tem na internet. Mas o senhor não sabe quem é o dono das mídias? É claro que eu sei. Então. Então, mas sabe que, doutora Cláudia, os jornalistas têm que tomar alguma providência, quer dizer, por exemplo... Mas o jornalista, se ele tomar uma providência como o senhor quer... Ele é posto no olho da rua. Quem paga, ele pensa quem vai pagar o aluguel meu, a escola dos meus filhos, quem vai pôr comida na mesa. É uma ditadura econômica que foi imposta por esses grandes grupos econômicos internacionais. Por isso que os melhores jornais no Brasil foram feitos assim, sem finalidade de lucro. Atualmente, né? O senhor sabe que a internet é a maior... fonte de informações para o povo. Agora, o difícil eu é saber... Eu acho, viu, Ortiz, que o senhor é muito, muito, muito ingênuo. O ser humano, ele está em cima de uma espécie de muro, né? De um lado tem Deus, de outro lado tem o Lúcifer. E ele fica tentando pôr o pé em cada lado para ver se lucra melhor. Então, a patologia, todo ser humano tem. Agora, se não tem consciência dessa patologia, ele vai praticar a vida toda asneiras, como se fala. O que que o André quer falar sobre isso? É, então, essa questão dos interesses econômicos, né, internacionais, por cima de todas as questões de interesse humano, né? Isso é um problema da atualidade. Nós estamos numa sociedade que cada vez mais é dominada por interesses econômicos e isso não é deixado muito claro para a população. Eu acho que o programa de hoje é um programa muito elucidativo para deixar claro essa questão, que nós somos todos nós manipulados por esses interesses e levados a consumir uma série de produtos complicados para a saúde, produtos que nos fazem mal por causa desse lobby, né, de interesses econômicos. Então, acho que o programa de hoje está sendo muito útil para que cada um reflita sobre essa situação social da atualidade, né? Tem três poderes, né? Quais são os três poderes? Legislativo, executivo e judiciário. Então, esse segundo poder aí, né? O legislativo é que é culpado, porque são eles que fazem as leis. Então, se um deputado, sei lá quem, né, faz uma lei assim para o bolso dele, então ele está, vamos dizer, sendo assim, sem ética e prejudicando toda a população. Toda lei errada que prejudica o povo deve ser abolida. Não falam, né, os founding fathers, né, Souza? Os criadores, os patronos da pátria americana, todas aquelas leis, aquelas orientações, eles não praticam mais nos Estados Unidos. É assim? Não, não tem nada a ver com isso, porque os Estados Unidos virou um país que favorece as corporações. Não tem nada na Constituição que impede... Bom, é anticonstitucional. Então, são eles que são os donos e o pessoal que é acima disso. É um país, One Nation Under Money. Ao invés de One Nation Under God. Né? Unidos nosso... Under ética, né? É. Quem mais quer falar? Eu, doutor Ademar. O senhor tem o seu nome tirado do Ademar de Barros, né? Isso, meu pai era ademarista, doutor Kepp. Construtor de estradas, né? É. Ele falava, eu roubo, mas eu faço. E a grande maioria dos políticos, né, roubam, mas não fazem. É verdade. Então, eu estava querendo só complementar aquilo que o Ortiz falou, que a indústria farmacêutica gasta em média $8,000 com cada médico. Mais ou menos, e tem um ditado lá dentro que eles falam assim, se não podermos convencê-los, vamos enganá-los. Então quer dizer que raramente eles falam de efeitos colaterais de medicamentos, né? E o que a gente nota também com relação à tireoide, depois da diabetes, praticamente o hipotireoidismo é a doença mais comum que existe. E eu acredito que até a diabetes em si deve ter alguma influência, porque o flúor ataca diretamente as glândulas, né? Então isso é muito perigoso. Então, a medicina está trabalhando para trazer a doença para a população. Então, só queria comentar que, inclusive na pasta de dente, está escrito para crianças de menos de 5 anos não usarem, por causa do flúor que é tóxico. Então, como é que eles põem isso na água, né? Bom, o Dr. Kepp falou isso, né, dos médicos. A maioria dos médicos é inconsciente do que eles estão fazendo, né? E muitos dos estudantes de medicina também. Agora, é hora de começar a acordar, porque a humanidade continuando assim não vai chegar a um termo, a um bom termo, vai chegar a um... Para isso nós somos Stop a Destruição do Mundo, nossa função é essa, a de fazermos a conscientização disso. Aliás, eu queria fazer aqui alguns avisos sobre os nossos cursos que estão começando este ano de 2013. Nós temos cursos livres começando este ano sobre trilogia analítica, psicossociopatologia, sobre inclusive a história secreta do Brasil. É um curso que eu vou dar pessoalmente com alguns colaboradores. E temos cursos de seminários de psicossomática, temos atendimento em psicanálise individual e de grupo, livros. Esta ciência é muito... as aplicações dessa ciência são muito diversas, né? Para vários campos. E, então, se vocês quiserem maiores informações, procurem o nosso site www.stop.ws. Não, está errado. Trilogia.ws. Está errado. De novo, www.trilogia.ws, www.stop.org.br. E aí vocês entram nos outros sites. Que nós temos várias atividades, né? Temos Instituto Educacional, temos a CITA, que dá atendimento psicanalítico, temos atividades em Cambuquira, temos livros, tem a Millennium Línguas, que aplica o método terapêutico, temos a odontologia, temos a assessoria de saúde integral com a doutora Julieta. Enfim, é uma gama muito grande de serviços que a nossa sociedade presta em relação à população. Alguém gostaria de dar mensagem final hoje de ano novo para a nossa turma toda? Quem que pode dar? Aninha, leia um trecho aí do Dr. Kepp. Selma. Ótimo, Selma. É que o trabalho do Dr. Kepp se baseia na terapia da consciência, né? E ele fala que a consciência constitui sempre um valor em si. Tanto a percepção de algo positivo é bom, como principalmente do que é negativo. Quer dizer, a pessoa perceber o que ela tem de negativo para ela ficar no positivo e crescer e se desenvolver, né? Então a gente tem que perceber que a gente, de que lado do muro que a gente está caindo mais. Se, como o Dr. Kepp falou, se a gente está mais do lado do capeta ou de Deus, eu acho que infelizmente essa humanidade está mais do lado do capeta sem perceber, sem ter consciência disso. André, você tem 40 segundos para dar uma mensagem. Olha, eu acho que o programa de hoje foi de uma utilidade pública muito grande, trouxe uma grande consciência sobre um problema social invisível que está aí, mas ninguém vê. Então, e que a gente sente na pele, né? Não vê, mas sente na pele. Então, um bom trabalho, boas novidades para nós todos. Vou dar o telefone 3032-3616. 3032-3616. E nós temos uma clínica muito bonita, nova, na Avenida Faria Lima. Inclusive, o doutor André Kepp está lá atendendo junto com a Selma, com os nossos analistas. E os nossos livros também, que são de leitura terapêutica. www.stop.org.br ou www.trilogia.ws. Até!